Ogunye. Jorge, sentou praça na cavalaria. E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Voz de Brasil número 12, aqui habla Rodrigo Dub, e no programa de hoje vou executar algumas efemérides de 2008, ou seja, algumas canções que fazem cumprimentos em 2008. O programa começou com os Racionais MCs em uma versão excelente de Jorge de Capadócia, do maestro Jorge Ben. Essa música foi a abertura de seu disco de 1998, Sobrevivendo no Inferno, que em 2008, há 10 anos. Ao fundo estamos escutando João Gilberto, de seu hito Chega de Saudade, que em 2008 está sendo nada mais que 50 anos de idade, o seu lançamento de 1958. Vamos escutar um pouco mais de João Gilberto. En el disco que estableció los estándares de la bossa nova, una mistura bien brasileña del samba con jazz. ¿Qué tienes a decir, João? Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem. Pode ser que haja uma melhor, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não

cheiros de flor se arrastam mais e amor. Já para o lugar em cinemas, corte a montanha gigante de generais. Cruzeiros, 400 morcegos de força, o beijo, a paz e amor. São trem dentro d'água, a piscina parada. Ela não pensa em nada, ele pensa e não diz onde tem muita água. Tudo é feliz. Portão e terminou a sessão. 400 cruzeiros, velhos com branco medo. Ele e a namorada, ela não pensa em nada, ele pensa em segredo. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Em 2008 está sendo 40 anos de La Tropicália, um movimento que em 1968 atraído, dentre outras coisas, o sonido das guitarras e toda a influência rock que estava efervescente nos festivais ao redor do mundo para a canção brasileira. Em essa ocasião, houve muita reação a essa mistura, típica de los tiempos donde el purismo aún importaba. Y las mixturas de Gilberto Gil, que escuchamos al fondo con Procesión de su disco psicodélico de 1968, causaron algún impacto considerable. Terminamos el bloque con Os Mutantes, de su disco estreno de 1968. Com a canção Trem Fantasma. Antes, tuvimos alguns grandes artistas desse movimento de La Tropicália: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cal Costa e Os Mutantes, do disco Ito Tropicália, com Parque Industrial. E começamos o bloco com uma canção de 10 anos antes, 1958, com João Gilberto e Maria Ninguém. 1968

Pido desculpas a mis auditores por la última transición que fue un poco radical, pero lo que pasa es que 2008 hacen 25 años que el New Order grabó su gran clásico Blue Monday, que por harto tiempo fue el single independiente más vendido de Inglaterra. Blue Monday marcó mi adolescencia. Antes tuvimos, claro, del álbum blanco de los Beatles, While My Guitar Gently Weeps, la canción de George Harrison, de 1968. Y empezamos el bloque con Ronnie Von y Silvia 20 Horas Domingo. Muy loco. Al fondo, vamos escuchando Show Them What You Got, del disco de 1988, ou seja, há 20 anos atrás, The Public Enemy, e takes a nation of millions to hold us back. Um hito também do hip hop norte-americano. País que também em 1988 nos deu essa maravilha. We'll be right back. atrai como a tentação de um doce. Era tido como um bom rapaz, foi quem foi. Ao calar da noite anda nessas bandas do paraíso, é o zorro, cubra o zorro. Espertos rondam o homem, um tipo comum, tesouro dos jornais, sem limite algum. Luz vermelha foi perdido no cais do terror, um inocente na cela de cais. Foi perdido no cais do sem nome. Era tido como um bom rapaz, qual o golem. BBS de computador será elevado a milésima potência, vai explodir pra virar adubo do futuro de outro mundo, onde eu já estou. Posso morrer de amor, posso morrer de amor. Quando eu lhe vejo a simetria do compasso do meu coração, dispara um clima acelerado e confuso como um arrastão. Não tenha medo, pois meu mínimo desejo é lhe roubar um beijo e te mostrar que por detrás desse meu jeito existe uma nação. Posso morrer de amor, vem me ver, pois sozinho eu sou. Posso morrer de amor, vem me ver, pois sozinho eu sou. Sou a queda e a conquista, sou a pobreza da canção. Tome cuidado pra não perder o meu amor de vista. Vou te levar pra passear, coletivo ou de metrô, vovô. Vou te abraçar. Na multidão nós somos o presente amor. Posso morrer de amor. Quando eu discuto, meu minuto de silêncio é avassalador. Se multiplicado numa rede Chico Neves de computador, será elevado a milésima potência, vai explodir. Pra virar adubo do futuro do outro mundo, onde eu já estou, posso morrer de amor. Vem me ver, pois sozinho eu sou. Posso morrer de amor. Vem me ver, pois sozinho eu sou. Sou a queda e a conquista. Sou a pobreza da canção. Tome cuidado pra não perder o meu amor de vista. Vou te levar pra passear, de coletivo ou de metrô, vovô. Vou te abraçar, na multidão nós somos o presente amor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Vem me ver, pois sozinho eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, menina, eu sou, olha, eu sou, menina, eu sou. Santana é ser sobrinho de Tom Zé, ele tropicalista Tom Zé, que está sendo um excelente trabalho. Todos os três discos são muito buenos. Cerramos o bloco com uma canção de seu disco estreno, Eletro Bem Dodô, que está sendo seu 10º cumpleaños. De Lucas Santana, escutamos De Coletivo ou de Metrô. Antes, tuvimos uma canção que já tem 20 anos de idade, Ira, de Rubro Zorro, de seu disco Psicoacústica, um inolvidável disco, em la melhor fase de Ira. E começamos o bloco com a seminal banda Sonic Youth, de seu disco de 1988, Goo, com a canção Dirty Boots. Esse disco está sendo 20 anos e Sonic Youth influenciou incontáveis gerações de jovens ruidosos.